Ó Deus, não estejas em silêncio. Teus inimigos se alvoroçam, levantam a voz contra o teu povo, corações frios em desolação. Mas em ti, Senhor, encontramos abrigo. Teu amor é nossa proteção, cobra-nos com tua graça e ouve o nosso clamor. Senhor, levanta tua mão, destrói os planos do opressor. Nós confiamos em teu poder. Conspiram contra o teu legado, buscando apagar teu nome. Mas tu és o Altíssimo, sobre a terra és nosso rei. Vem, Senhor, e traz a justiça. Enche o mundo com tua luz, que os que se opõem ao teu povo saibam que só em ti. Como fizeste a Midian, nós confiamos em teu poder. Como fogo que queima o bosque, como vento que traz tempestade, persegue os que se levantam e traz vergonha e iniquidade. Senhor, levanta tua mão, destrói os planos do opressor. Como nós confiamos em teu poder. Ó Deus, que o teu nome seja exaltado sobre toda a terra em adoração. Que os salvação.